Maquiagem pronta, cabelo ok. Mais uma noite ela pronta pra atingir o seu ex. Roupa decotada, mal intencionada. Às 22, só fala uma coisa, é sucesso, HC, vai. Às 23, ela já tá na balada. Às 0 hora, ela já zerou 2 garrafas. Tiraram a cor da sua boca, tão querendo tirar a sua roupa. Pro seu azar, vontade é muita, coragem é pouca. E 4 da manhã, cê pega o Uber com a cara de choro. Com um salto na mão, corpo seco no outro. Toda descabelada, maquiagem borrada. Saiu pra arrasar e voltou a arrasar. 4 da manhã, cê pega o Uber com a cara de choro. Com um salto na mão, corpo seco no outro. Toda descabelada, maquiagem borrada. Saiu pra arrasar e voltou a arrasada. Bora, cacete! Minha filha, você pode encontrar. Você pode encontrar alguém pior, mas o HC e o safadão, você só encontra uma vez. Às 23, ela já tá na balada. Às 0 hora, ela já zerou 2 garrafas. Tiraram a cor da sua boca, tô querendo tirar a sua roupa. Pro seu azar, vontade é muita, coragem é